Podcast Bancada Azulina. Segura o dragão! Salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina, Bancada Azulina de número 90, para falar sobre Confiança versus Avaí, jogo que acontece amanhã aqui no Batistão. E para falar desse jogo, estamos com bancada cheia. Deixa eu botar a Silvia aqui, acabou de entrar. Aí a gente pode fazer as apresentações. Vamos lá. Comigo aqui, Fernando DG. E aí, Fernando, como é que você tá, meu camarada? Como é que estão as coisas aí em Goiás? Fala, minha galera, minha bancada, Mike, Pepe, Carla, Silvia e Lucas, todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo depois no podcast, via qualquer aplicativo. Eu sempre quis falar isso. Hoje, em nome da Nação Proletária, estamos ao vivo. A loja tem tudo do torcedor azulino. Tudo bem, graças a Deus. Hoje é um grande dia para o Bancada anunciar a nossa primeira parceria com a loja Nação Proletária. Muito feliz por isso, muito feliz de estar aqui com vocês falando de Confiança. Valeu, DG! E também junto aqui, né, vocês podem ver, Daniel Tete. E aí, Daniel, como é que você tá, meu camarada? Tudo bem? Opa, pessoal, boa noite, espectadores, ouvintes e amigos do Bancada. Tudo tranquilo, feliz, principalmente por essa novidade aí que DG nos trouxe. Muito bom, ótimo, um parceiro aqui conosco. E vamos que vamos discutir aí sobre o jogo de amanhã. Valeu, Tete. E voltando ao Bancada, depois de algumas ausências, Silvia Menezes. E aí, Silvinha, como é que você tá, minha querida? Como tá a vida? Ah, na correria, como sempre, né? Mas estava também morrendo de saudade de gravar o Bancada. Boa noite, Bancada. Boa noite quem tá nos escutando. Luiz Evangelista aqui é dragão mesmo. E muito feliz também com a novidade que DG anunciou, o anúncio do nosso patrocinador aí, a Nação Proletária. E é isso, galera. Como o Tete já bem falou, estamos aí falar amanhã do nosso retorno após uma semana de descanso. Longa semana. Realmente, eu estava sentindo falta. Pois é. E também aqui comigo, Carla Ferreira. E aí, Carlinha, como é que você tá, minha querida? Como tá a vida? Fala, Mike, fala, minha bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, boa noite para quem estiver assistindo. Tô bem, né? Tô na correria também, acho que a vida de todo mundo tá um pouco corrida, mas sentindo falta do dragão, porque foi uma longa semana, uma semana de muitos acontecimentos, né? E aí a gente tá para debater esse jogo de amanhã, em que vencer é uma prioridade para que a gente consiga um fôlego para caminhar melhor nessa Série B. Então, tamo junto aí. Valeu, Carlinha. Pois é, semana longa. Quando perde, fica mais longa, porque a gente fica uma semana remoendo a derrota, né? E fechando a bancada, não, Lucas Oliva. É, bora, Mike, bora minha bancada. Fala, massa proletária. Felicidade que amanhã tem jogo do Dragão, né? Demorou, mas chegou a hora. Vamos aí parir essa segunda vitória. O Dragão pressionado, mas o Avaí também está pressionado. E o gramado Batistão parece que teve alguns melhoramentos. A gente vai precisar muito dele para imprimir uma certa velocidade nesse jogo, já que o time do Avaí é um time meio que um asilo, né? Gramado é um reforço da porra, né? O nosso reforço é o gramado. Porque o time do Avaí é cheio de cara experiente, né? O Ralf, o Valdívia, aqueles caras todos que já jogaram Série A em times conhecidos. E eu acho que o sucesso pro Dragão conseguir a segunda vitória vai ser na base da velocidade. Por isso que eu falei que o gramado é um reforço, DG. Bora lá. É. Mas se perder, só os cachorrinhos lá de volta. Fala, Tete. O Avaí hoje embarcou, né? Chegou aqui em Aracaju, soube que eles vieram com excesso de bagagem. Um monte de fralda geriátrica trouxeram para cá, para Aracaju. Pois é. Eu soube que eles estão com alguns desfalques, né? Mas a gente vai falar isso com mais calma. Então vamos lá. E como nossos camaradas de bancada já adiantaram, o Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária Store. Você vai encontrar a novo lote da camisa retrô, aquela das listras azuis e brancas, na Nação Proletária. Essa camisa, ela chegou e ela já esgotou muito rápido e teve uma reposição essa semana, então você pode ir lá comprar sua camisa retrô na Nação Proletária. A Nação Proletária fica na Galeria Espaço Nobel, na 13 de julho, é Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, com Ananias Azevedo. Você também pode receber tudo isso em sua casa, basta acessar o instagram.com/NaçãoProletariaLoja. Então, esse é o nosso parceiro. A gente, no final do mês, vai fazer um sorteio de um brinde da Nação Proletária. Gostaria de agradecer aqui o pessoal que acreditou na gente, acreditou nessa mídia, que é o podcast. É uma mídia que está crescendo, uma mídia importante. Basta a gente ver que grandes empresas de comunicação do mundo estão investindo nessa mídia. E aqui, a Nação Proletária vem dar ser o nosso primeiro parceiro. Sejam bem-vindos e com o tempo a gente vai explicando mais dessa parceria. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Você também vai achar no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube e no seu aplicativo preferido. Basta procurar por Bancada Azulina. Vamos lá falar desse jogo entre Confiança e Avaí, né? O duelo azul, mais uma vez. E todo duelo, nos duelos azuis, a gente até agora não perdeu, mas também não ganhou. Dois empates. Então vamos lá. Fernando DG. Amanhã o DM tá zerado, a maioria dos atletas voltaram de Covid. Força máxima, ou você vai se basear naquele primeiro tempo de Caxias e faria alguma mudança? Eu faria alguma mudança, logicamente, assim. Mas eu acho que Matheus não vai fazer uma mudança. No máximo, o que ele vai fazer é trazer a nossa formação padrão, né? Agora ficou meio fácil para todo mundo que monta a escalação, né, Carla? Ficou mais fácil para a galera que monta a escalação de pré-jogo aí. A nossa linha de zaga está bem definida com Enes, Nirley, Mancini e Djalma Silva, que realmente agora eu faço questão de enaltecer o futebol dele, que evoluiu demais. Silva, eu posso carimbar que ele foi o nosso melhor jogador na última partida, mesmo o Jefferson. Maravilhoso. Jogou bem pra caramba. Que homem, e aí a dupla de volantes, ele deve ir com Amaral e Jefferson, né? Então, eu naturalmente queria ver uma mudança nesse meio aí, que o Confiança realmente precisa correr atrás dos pontos perdidos. Hoje a gente ainda não tem a opção de um atacante para fazer frente a Bruno Paraíba, mas eu sinceramente gostaria de ver alguém ostentando a nossa camisa 9. Alguém conseguisse fazer um gol, pelo menos. Bruno Paraíba, por favor, queime minha língua, cale minha boca, me dê um tapa na cara, meu filho. Essa aí mais ou menos a minha esperança. Mas eu faria essas duas modificações. Botaria alguém no meio, um Danilo Pires, e a volta de algum outro atacante. Talvez Kivel tenha mais tempo para jogar. Beleza, Fernando. Daniel Petty, sobre o Avaí, né? Você falou aí que o Avaí vem com fralda geriátrica, um elenco envelhecida, a torcida tá com muita bronca do Avaí. Oi? Ah, então, sigamos. O elenco, eu não vou dizer envelhecido, mas um elenco experiente. Então, muito da torcida se queixa disso, né? Porque muitos, eu tô vendo comentários aqui de dizendo que é ex-jogadores em atividade, enfim. Por outro lado, tem a experiência. O que é que você acha? O que vai pesar mais? A idade avançada do elenco nessa maratona de jogos um atrás do outro ou a experiência desses jogadores? Olha, eu acho, Mike, sinceramente, os jogadores que mais experientes do Avaí, eles não fazem por onde demonstrar que por receio ou confiança, não. Eu assisti uns dois jogos do Avaí, E não vi nada demais no time, pelo contrário, vejo um time assim, um time lento, um time sem muita gana, sem muita força da forma com que uma Série B tão disputada que está disputando, né, tão acirrada, exige que o time se porte em campo. É, eu creio que assim, jogadores de mais nome, de nome de maior peso, e que não possuem nem tanto tipo Valdívia, que poderiam apresentar um futebol mais vistoso, um pouco melhor e mais produtivo para o time, ele não está tendo esse rendimento, ele não está deixando... Talvez saia do time, viu, Tete? A qualidade... O Geni está pensando em Adrian. Qualidade que ele já demonstrou ter antes em outros times, principalmente no Internacional, né? Então, dos mais antigos, né, e de maior peso, pelo que eu soube, que é o Betão, né, o Betão eterno, né, ele não vem, né, parece que é um dos desfalques do time, então, assim, eu creio, para ser sincero, eu tenho mais receio da camisa em si do Avaí, né, da tradição de ser um time de constante Série A, Série B, tá sempre lá subindo e descendo, né, porque é um time que tem uma certa tradição, tanto tá sempre na Série A como de Série B, coisa que a gente ainda tem que andar um pouquinho para ter esse estofo, né? Eu tenho mais receio dessa tradição e dessa camisa do Avaí, do nome Avaí, do que em si do time, do que o time a princípio vem apresentando e pode apresentar em campo. Ralf, esses jogadores em si, eu acho que não botam medo, não. Beleza, Tete. Acho que o Avaí tem um trunfo no banco de reservas, que é Geninho, né? O cara conhece com poucos o futebol brasileiro, técnico muito experiente, muito vencedor, inclusive. Já subiu esse Avaí umas trocentas vezes. Então, tá impressionado. Sim. Mas, assim, ele é para mim, é a mesma situação do Avaí. É um treinador de tradição, mas um treinador envelhecido que já está bem próximo do fim de sua carreira também, né? É um cara, assim, bastante acostumado, já ganhou título brasileiro pelo Atlético Paranaense. Diversos 20 anos atrás. Inclusive com o Avaí, mas é um cara de mais de 70 anos de idade, né? Ou seja, com certeza já está na sua reta final de carreira. É um cara de nome, um cara de peso, mas que não sei se pode também pesar tanto como já pesou em outras épocas, né? Mas é um bom nome a lembrar, como você recordou aí. De peso mesmo. Esse duelo com o Matheus Costa de peso. Dos dois lados, né? Treinador com barriga, né? É um treinador com história. Vai ser um abraço legal, Matheus Costa com o Geninho, né? Aham. Mas depois, o Tete querendo aposentar o homem, mas Tete, depois da reforma da Previdência, ninguém se aposenta mais, não. Eu? É verdade, hein, Flávio? Eu com dinheiro que ele já ganhou. Eu, com a conta bancária que ele tem, eu estava viajando pelo mundo e cuidando dos netinhos, não estava mais na beira do mundo. Deve ter uma vida pessoal terrível, Geninho. Vou dar ele gostar muito do que faz. Mas, falando de Geninho, ano passado ele ajeitou aquele Vitória que estava perigando cair, e ele fez o Vitória terminar a Série B numa boa. Ele só não continuou no Vitória para essa temporada por falta de dinheiro. Vitória resolveu efetivar Bruno Pivetti porque era um salário mais em conta em relação a Geninho. Só atualizando, o Paraná acabou de fazer o segundo, 2-0 Paraná. Danou-se. A potência. A potência. Vamos lá. Carla Ferreira, a gente vai encontrar um Paraná. O Avaí, ele fez apenas 3 jogos em casa, ele perdeu 2 e empatou 1. O Avaí, ele é calça de veludo ou bunda de fora, para ele não tem negócio de empate, não. Ou é vitória ou é derrota. Com esse retrospecto de 2 derrotas fora de casa, é algo para a gente que não perdeu ainda em casa e que vem jogando melhor no Batistão. É um trunfo, algo a se agarrar? E sendo assim, qual a estratégia melhor para aplicar amanhã? Há 28 anos, o Confiança não perde em casa na Série B. Eu quero ver essa manchete, Desculpa, gente. Eu vejo com bons olhos isso, eu acredito. Vocês sabem que a minha máxima é sempre olhar o copo meio cheio, né? E eu acredito que se o Avaí é um visitante ruim, a gente pode explorar isso sim. Não acredito que a gente tem que se afobar e propor o jogo e não sei o quê, porque eu acho que eu tenho uma certa consciência do elenco que a gente tem nas mãos e das limitações que a gente tem, entendeu? Então, a gente tem, obviamente, colocar uma autoridade de mandante. Já tem o meu pós-jogo. Se eu confio. Oi, Silvia, eu não ouvi. A gente entra, obviamente, respeitando, mas coloca uma postura de mandante e... Tô conseguindo ouvir. Me desconcentrei completamente agora. Que Silvia tá retada, para demais. Tá com um delay, gente. Enfim, eu não acredito que a gente tenha que se precipitar. O que eu quis dizer era isso, que a gente não tem que se precipitar completamente em se afobar, em propor o jogo de qualquer forma, sabe? Acho que a gente pode chegar tocando bola tranquilamente e tal, mas deixando claro quem é que manda, né? Nós somos os mandantes da partida, nós estamos em casa, nós estamos com o nosso 12º jogador, o gramado e os cachorrinhos. Então, assim, não, eu vejo como, espero que a gente não tenha aquele problema de quando tá fácil para Confiança, quando tem muita possibilidade de ganhar, a gente se decepciona. Hoje eu não vou pensar dessa forma, entendeu? Porque normalmente eu penso, mas hoje eu não vou pensar dessa forma. Tem atleta voltando, né? Tá liberado para voltar às atividades. Nosso técnico, né, que gostem ou não, é o nosso comandante e está de volta às atividades. Então, assim, eu acredito que estamos em uma boa condição para ganhar esse jogo, né? O que separa a gente do Avaí na tabela são 2 pontos. Então, assim, eu acho que ainda dá pra gente conseguir alguma coisa. E eu acho que deve-se conseguir alguma coisa, entendeu? Pra gente caminhar com fôlego. Porque, por exemplo, nos comentários mesmo a gente diz aí. O pessoal diz, tem que ganhar de qualquer forma, não sei o quê. Ou seja, você ainda percebe uma pressão, né? Uma pressão muito grande. Então, ganhar amanhã vai dar um fôlego muito bom pra gente caminhar. Porque a gente sabe que vai ser uma caminhada difícil nessa Série B, né? A gente tem Betão que vai estar fora, mas tem 2 outros atletas do Avaí que estão retornando de cumprir suspensão. Capa, então, muito bom lateral esquerda. E eu acho que tem, eu não sei se é um volante ou se é um atacante, eu não lembro o nome, porque eu acabei Bruno de ver... Bruno Silva, volante. Isso. E no lugar de Betão, quem deve entrar é Vitor Salinas. Provavelmente. Exato, ele mesmo. Apontado ali nas prováveis escalações. Então, assim, da mesma forma que tem gente que o jogador importante que não está presente, e a gente tem gente voltando, não sei se os 2 serão titulares, acredito que não, acho que só o Capa. E é isso, sabe? A gente tem os meninos que entraram no BID, 2 dos 3 que a gente recebeu, né, nessa última semana. Então, eu tenho boas vibrações desse jogo de amanhã. Acho que a gente tem muitas armas na mão e eu acho que a gente pode sim vencer esse jogo de amanhã tranquilamente. Beleza, Carla. Boa análise. Lucão, essa pergunta era para a Silvia, mas ela caiu. Silvia entra com problemas hoje. Lucão, a pressão sobre Matheus Costa voltou. Enfim, eu senti um clima um pouquinho pesado aí nos bastidores que ele não esperava por isso. Será que amanhã, até essa necessidade de ganhar, volta a fervura de Matheus ou ele vai ter uma tranquilidade, pelo menos até o jogo contra o Guarani? Rapaz, se a gente disser que não existe pressão sobre Matheus, a gente tá botando sujeira para debaixo do tapete. Existe uma pressão sobre Matheus. Mas Matheus, apesar de super jovem, 30 e poucos anos, é um cara que tem uma certa casca, pô. O cara já treinou o Paraná na Série B, 38 e tantos jogos, já subiu com o Paraná. Então a gente não tá falando de um cara que não tem experiência de gestão de grupo, de gestão de pressão sobre si. O que Matheus precisa, ele não vai conquistar a torcida como o Zé Carlos conquistou, pulando na beira do campo, mandando os atacantes marcarem, fechar o meio. Ele não tem esse estilo. O homem, seu estilo. Cada pessoa tem seu estilo. E, obviamente, que Matheus é diferente de Zé Carlos. Não tem esse estilo expansivo de boleiro que Zé Carlos tem. Então, o Matheus vai diminuir essa pressão sobre ele, conquistando as vitórias. E amanhã, essa terça-feira, pode ser um bom início para distensionar essa relação de Matheus com a torcida e, supostamente, com o elenco, se tiver, que a gente só faz especular. E é um jogo que eu tô com Carlinha, a Confiança tem que ser inteligente. Se for nesse abafa da torcida, a gente pode ser surpreendido, porque é um time de caras cascudos, pô. O Ralf é campeão mundial, entendeu? Você tem o Bruno Silva, não sei se era aquele volante que foi do Botafogo, que foi do Cruzeiro. Jogador, pô, bom. O Capa, pô, o Capa é um lateral esquerdo, espero que eles engula ele. Mas o Capa tem válvula de escape, sabe jogar, é uma grande saída ali pro Avaí. Então não é qualquer time que a gente vai enfrentar. E o segredo pra gente vencer esse jogo é ter um equilíbrio na cabeça, porque a gente não pode ir feito um maluco, também a gente não pode deixar o Avaí jogar. Os caras são experientes, os caras vão jogar. Então acho que o segredo desse jogo é força, a gente ganhar na juventude, na velocidade, a gente vai ter que rodar muita bola, fazer os caras realmente se deslocarem, cansar os caras. Então você vai ter que ter muita rodada de bola, aquelas rodadas rápidas. Às vezes eu acho que o Confiança gira muito lento o jogo. E por isso que eu cobro tanto que o Castilho entre logo no time, que é a minha esperança do volante moderno que vai fazer essa bola girar para um lado e para o outro, e você faz o Avaí para um lado e para o outro, cansando. Então, vamos distensionar essa relação com o Matheus Costa, como aquele namoro que está um pouco estremecido, e aí você leva para um jantarzinho, né? A luz de vela, um vinho. Nada como uma vitória, né? O gol do gol. Eu espero esse jantarzinho, a luz de velas, amanhã, 7h15 da noite, entendeu? É isso que eu tô esperando. Já tô com a roupa Dá para Matheus Costa vencer sim o Avaí, ele na beira do campo. Mas não é de qualquer jeito. Não vai ser de qualquer jeito. Isso é importante que a torcida proletária saiba. Porque eu já vi Mário Bezerra aí. Uma live de Mário, pô, são 1000 visualizações. Então a quantidade de proletários que ele influencia é enorme. E a manchete dele é o seguinte: é ganhar ou ganhar. Né? Não quer nem saber do empate. Então é uma pressão assim que eu acho que não contribui, porque nosso time ainda é frágil, está no caminho certo, mas não incorporou ainda o necessário para a gente cobrar como a galera está cobrando. Então, vamos com calma, que o time do Avaí veio com calça geriátrica, mas experiência posto, né? Sim. Tem que respeitar os caras. E na gente aí, e falou do gol de Bruno Paraíba, agora eu vi, viu, Júlio? É desse jeito que eu quero você. Um salve pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, viu? Tô com o Julinho Marcelo, amanhã 1x0 o gol de Bruno Paraíba, tô com ele. Pois é, amanhã... enfim, eu respeito muito a experiência do jogador, às vezes o time não encaixa, e muito aí vão botar... Se o time for muito jovem, vão dizer que o time é muito jovem. Se o time tem muito jogador experiente, vão dizer que é excesso de jogador experiente. Enfim, mas a gente tem que entender que esses jogadores, eles inclusive sabem os atalhos do jogo. Sabem os atalhos do campo. Passaram por inúmeras situações tensas. Então, se o Confiança sai na frente, eles não vão se apavorar. Se eles abrem 1x0, também não vão cochilar demais. Por isso é um jogo de paciência e inteligência, como o Júlio está falando aqui, para que a gente possa fazer o nosso papel e, enfim, sair com mais uma vitória. Precisamos dessa vitória, porque a gente saiu dos primeiros 20% da competição devendo 2 pontos. Então não dá para vacilar mais, não. Temos que vencer até porque... É ganhar e passar do Avaí. Exatamente. Porque o Oscar não fala, Tete. E eu tava dando uma olhada aqui, foi bom você ter lembrado de comentar sobre o Geninho. Eu verifiquei agora aqui. Ele tá com a cabeça prêmio lá já também no Avaí, viu? Porque perdeu 2 seguidas. E aí parece que tá balançando lá, que se perder amanhã pode cair. Ou parece seja, que o nível de tolerância na série. Se para jogo, precisamos ganhar, precisamos de resultado. Inclusive, Ted, você está comentando dessa situação aí. Eu abri aqui o Instagram do Avaí para olhar. Inclusive, eu convido você depois que encerrar essa live. Então, se você estiver assistindo na TV com o celular na mão, entra aí no Instagram do Avaí. Veja os comentários da torcida da chegada dos caras em Aracaju. Tinha que vir de ônibus. Derrota. Os caras. De ônibus, iam ser 2 ônibus de fralda geriátrica, velho. Porra! Eu acho que. 3 dias pra ver. 3 dias, três dias voltando. Fala, Carlinha. Era um ônibus. É um elenco barato que eles têm, né? Tipo, eles gastaram muita grana. Pelo que eu tava olhando, não é um elenco, vamos dizer assim, baixo custo, como da gente. Ah, é limitado, mas é baixo custo, muita gente nova, blá, blá, blá, blá. Não, eles têm um elenco experiente, que custou dinheiro, né, uma boa quantidade de dinheiro, e que não está satisfazendo os anseios da, não só da torcida, como do próprio clube, porque é avançar, né? Um clube que é, como o Mike mesmo disse, que é experiente e tem toda a sua história, enfim, né? Não, o isolamento social deve estar fazendo um mal pesado para esses caras do Sul aí, porque invadiram o treino do Figueirense, agora os caras estão botando pressão, inclusive fica toda a solidariedade aí contra esse tipo de manifestação. Eu acho que existe um clássico aí da Ilha da Maravilha, né? Figueira e Avaí, para ver quem é a torcida mais radical da ilha. Mas ó, eu acho que Carla tem uma bastante razão nisso aí que ela comentou, porque se você for pegar um salário de um Valdívia, o salário de um Ralf, é muita pressão. Bem caros. São vários salários aqui, não tá custando barato ao Avaí, não. Muita pressão. Com certeza. Sim, sim. E duas coisas, assim, o Avaí, se a gente olhar o elenco, o investimento que ele fez, até para trazer Geninho, como eu falei antes, ele estirou, entre aspas, Geninho do Vitória, né? O Vitória abriu mão de Geninho por não ter condições de arcar com seu salário. O Avaí investiu pesado, investiu para subir. Todo o guia da Série B dava o Avaí um candidato ao acesso e hoje ele está ali brigando para não cair. E aí, o problema do Avaí foi o América Mineiro, ano passado, ele quebrou um equilíbrio cósmico. Porque quando o América subia, o Avaí caía. E quando o Avaí subia, o América descia. Eles nunca se encontravam na mesma divisão. É a explicação de 2020, Mike. É a explicação de 2020. Desse caso que a gente está vivendo. Aí o América farrapou. O América precisava, parece que era só empatar com o São Bento rebaixado. Não conseguiu e aí deu-se a desgraça. Deu tudo errado ali. Oh, e aí, esse é que... Kevin do Avaí é aquele que jogou no Palmeiras, foi pro Porto. É esse jogador? Tô por fora, deixa eu. Eu vou afirmar que é ele mesmo, mas sem saber. É um time no papel respeitável do Avaí, viu? Mas como o Pepe fala, não aparece em campo. Esse time, ele não empolga em campo, né? Pode carimbar que o gol é seu, Lucas. É Kevin mesmo que jogou no É ele mesmo, né? Então, são jogadores. São jogadores importantes, pô, entendeu? É um time. Trocando em miúdos, é um time. Olha, é um time muito sem graça. Muito que não empolga, que não. Não empolga e não dá resultado, porque tem time que não empolga. Não deu liga, né? Não deu liga. É. Amanhã jogo pra Marcelinho, pô. É velocidade, é força, é disposição, é empolgação. Bota Marcelinho em cima de Ralf e mata Ralf. Olha. Amanhã, ó, 1-0. A gente já começa perdendo por 1-0 o gol de Adrian. O Júlio já cometeu o crime de novo. É, o Adrian foi o que jogou no Flamengo, né? Então são jogadores com passagens importantes, pô. Passagens importantes. Então é um time assim, velho, que eles podem perder como podem ganhar. Qualidade individual os caras têm. E talvez podem empatar. Talvez empatar. Qualidade individual os caras têm. Isso aí ninguém pode negar. São jogadores que individualmente. Tem passagens importantes. Mas juntos, não sei se é o mal da idade, é o mal de ter jogado em grande clube. Pode ser que tenha uma panela gigante ali. Né? E pelo tamanho da barriga de gente, uma panela é grande. Uma coisa aqui na live de Zé Carlos, eu esqueci de perguntar. Eu me lembrei durante a live quando ele comentou que jogou no Grêmio Barueri. Aí eu me atentei para isso, só que terminei sem perguntar a ele se ele tinha jogado com o Ralf no Barueri. Né? Talvez eles tenham até sido contemporâneos, para você ver a longevidade de Ralf. Eu vou até pesquisar isso. Pode ser, interessante. Mas, ó, Vitória empatou lá em Caxias. Coisa boa, tomara que vire. Cuidado com a arbitragem, Vitória. Cuidado. Ainda tô aqui, ó. Gol de quem, Mike? Gol de quem? Foi do meu ex aí? Foi, não sei, bicho. Deixa eu confirmar. Pior que na emoção aqui do gol, eu saí do sofá score. Bora. Ai, ai, que saudade do meu ex. Imagina se confiança com o Ceará no comando, hein? Ave Maria. Meu Matheus, amigo. Calma, Vico. Loucura. Vico. Ou a direita, joga com o Léo lá na frente. Com o Léo Ceará, com o Léozinho, eu só parava na Série A. Eu acho que é o que falta a confiança, é Léo Ceará. É alguém que me dê dedo quando passa gol. É isso que eu tá faltando. Porque agora não tem quem me dê dedo e não tem quem faça gol. Eduardo, faltando as duas coisas. Oi, DG, amanhã, Bruno, fazer o gol e vai mandar um dedão pra você. Por favor, pode fazer, meu, para aí. Ele fazendo gol, meu, ele pode dar o dedo pra quem ele quiser. Mas ó, vamos lá, vamos. Alguma coisa mais pra falar desse jogo? Podemos ir pra rodada de despedidas? Então, eu não sei se vocês chegaram a comentar, mas a gente tem 7 jogadores voltando, mas a gente tem 2 que estão afastados, né? Exatamente. Motivados pra Covid. Mas eu ainda consigo enxergar que a gente ganhou muito mais do que a gente perdeu, porque se voltaram 7 e a gente perdeu 2, estamos no lucro. 2 mais um membro da comissão. Então é esperar aí esse tempo de quarentena, fazer as contas, estilo Nazaré, para saber quem foi, porque não tem como divulgar, né? Não é para torcedor que reclama que não se divulga o nome dos jogadores, blá, blá, blá, blá, blá, não é ético, né? As meninas, a gente tava comentando, inclusive, no grupo do Bancada, e Pri, que é da saúde, colocou que é questão de ética, protocolo e tal, e do jeito que a gente, às vezes, tem pessoas que não entendem que isso, pelo fato de viajarem, de entrarem, jogarem esporte de contato com outros atletas de outros lugares, passarem por vários lugares, ninguém pega Covid porque quer, ninguém quer deixar de jogar bola, então... Até que todo mundo se contamine e fique livre disso no grupo. Estamos quase lá, né? Então é isso. Era só para destacar isso mesmo. Beleza, Carlinha. Segundo o Data Zap, os contaminados dessa vez são Mikael e Vila. Lucas, eu sei que está em mais de 20 grupos de WhatsApp. Tem noção de quanto que são esses mesmo? É o que circula na boca miúda, né? Como a galera fala. E provavelmente deve ser mesmo, porque teve essa imagem que circulou hoje dos jogadores todos reunidos no grande círculo, ali no campo da UNIT, e os jogadores que não foram vistos foi Mikael e Vila. Então, grandes indícios, provavelmente são eles dois mesmo. Beleza, uma pena. Fala, Tete. Só checando aqui, Ralf jogou no Grêmio Barueri em 2008 e 2009. Zé Carlos jogou lá depois, 2011. Não foram contemporâneos, não. Mas Zé Carlos jogou depois, inclusive, de Ralf. Oh, o Vitinho Aracaju disse que não viu o Rafael treinando. Eu também não vi no Instagram, mas depois a galera me mostrou que ele está no círculo. Ele está no círculo central, Rafael Santos. Ele treinou. Mas realmente, ele treinou. Nas imagens do Instagram do clube, só aparece não, Jean Rafael e Careca. Rafael Vila. Ah, deve ser Rafael Vila. Eu pensei que ele tava falando Rafael Santos. Rafael Santos também. Ou seja, a princípio seriam 2 reservas, né? E o Castilho não entrou no BID, né? Só entrou Tan. Só entrou Grigio. Tan e Grigio. A minha expectativa. A minha expectativa é ver Estéia e Alexandre Tan. Acho que é um jogo pra Tan, viu? Velocidade e força ali. Ele na esquerda, Marcelinho na direita. E Ralf morrendo, pedindo, chamando o SAMU. Como chamou? Amanhã não. Amanhã não pode. Não são 2 ambulâncias de UTI no Batistão, não. Amanhã precisa de 3, né? Acho que vai ter que aumentar o número de ambulâncias. Que amanhã a gente esteja com o mesmo humor que a gente tá hoje aqui, viu? Tem que pintar Mike. Um dos melhores momentos da confiança é o pré-jogo. É maravilhoso esse pré-jogo. É leve, é tranquilo. Mas eu isso porque ele foi roubado descaradamente, né? Imagina se ele tivesse vencido, like assim. O torcedor do Confiança está na expectativa, a expectativa está tudo bom, lá, tudo indo ao nosso favor, vamos jogar amanhã, vai dar tudo certo, que saudade do meu dragão. Aí para e pensa, fomos garfados semana passada, sabe? Tipo, estive aquele meme do Pablo Escobar, eu acho que o torcedor azulino passou a semana inteira daquele jeito, minha gente. Não, e o pior, como foi, né? Porque normalmente confiança roubada é aquele roubo que acontece na Europa, que bate carteira que você nem vê, né? Mas a gente foi roubado explicitamente. O árbitro chegou e falou: perdeu o Playboy. Desça da moto, pode descer. Não vai... Desça da moto agora. Meu, eu não pedi pra ir pra Europa, não, pra ser roubado sem ver, pra partir no centro. Terminar o dia. Agora eu queria trazer um outro tema aqui, Mike, antes da gente encerrar. É que, na minha visão, o adiamento desse jogo, apesar de todas as questões que envolveram, a gente vai pegar um Avaí numa fase pior do que a gente pegaria, né? Um time mais equilibrado que o Confiança está, da nossa parte principalmente, e o Avaí em crise, né? Então, assim, eu imagino que, olhando o contexto que se apresenta, foi até interessante esse adiamento do jogo. Queria saber o que vocês acham disso. Há controvérsias, EG. Eu concordo. Fala, Carla. Talvez eles estejam tão pressionados quanto nós, né? Assim, então, assim, não acho que estejamos tão diferentes, não, no sentido de precisar do resultado, e talvez isso atrapalhe. Por isso que eu até disse, a gente tem que ir na calma, a gente tem que ir na maciota. Tem que ir na maciota, como eu falei, como o Lucas falou, como o Júlio falou aqui na live. Então, e nessa guerra de negros, eles ganham melhor, pô. Eles são mais muito mais experientes. É, enfim, é difícil porque eles ganharam a estreia contra o Náutico, mas foi. E depois perderam pro Avaí. Eles vinham de derrota enfrentar Paraná, a gente aqui. Isso, Paraná, perderam pro Paraná. Dessa vez eles vêm de duas derrotas, mas tiveram. É, eles ganharam do Oeste, que todo mundo tá ganhando, e do Operário Ferroviário em casa, que também não é. É o Operário Ferroviário é aquele time caseiro demais. Vence todo mundo em casa e não consegue vencer ninguém fora. Inclusive, por isso que ele nem não subiu ano passado. Ele fez uma campanha muito boa em casa ano passado. Mas eu não sei, cara. Eu acho que é difícil cravar, assim, pegou no momento bom. Eu acho. Eu via. Enfim, acho que hoje a gente tem mais elementos, tanto para eles analisar, a gente analisar o Avaí, como eles analisarem. Então, enfim, eu acho que sem pegar essa roda. Mas aí, Mike, se você fosse colocar, por exemplo, o time do Confiança hoje contra o time do Confiança que estreou na Série B, provavelmente o time de hoje ia ganhar. Interessante. Sim, sim. É mais consistente. Vem ganhando corpo, né? Vem ganhando forma, né? Já vem mais. Já não sofro tanto para escalar. Só tá faltando a vitória. Sim, sim. A Vitinho aqui dizendo que ouvi um áudio de Sidrack dizendo que o gramado melhorou muito, os 90%. Amanhã a gente sabe se isso é bom ou se é ruim, né? Eu só acredito. Ele inclusive falou que até Matheus Costa fez uma visita para ele lá, parece que no sábado, e que, segundo ele, Matheus Costa gostou da evolução do gramado lá. E não estaria 100%, mas está 90%. Vamos ver como é esse Drac Marinho de conta, né? E percentagem. Aí, como o Vitinho botou aqui, que os 10% é vagabundo. Pois é. Vitinho. Vamos lá, galera. Fechar o podcast de hoje. Deixei suas despedidas. Impressões para amanhã, esperanças. Falei. As minhas despedidas e meu sentimento para amanhã é de a gente conseguir uma vitória, né? Que a gente consiga realmente. Eu torço para que seja uma vitória tranquila, né? É o meu sonho, né? Assistir um jogo do Confiança que a gente consiga ter uma vitória tranquila, mas não me importa como é que ela venha, se for sofrida, se for no final, com um gol de Kivel de novo, com um gol de quem quiser, um gol contra dos caras lá. Pode ser de qualquer jeito a nossa vitória. Eu só não quero que seja com interferência da arbitragem, por favor, que ela passe bem longe do protagonismo da partida, que não tem interferência. E lembrando que hoje foi um dos grandes dias para o nosso programa aqui, né? O anúncio da parceria com a Loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária, ela teve uma mudança de endereço, mas é no mesmo local, né? Ela mudou para a loja do lado. Ela atende no WhatsApp, atende no Instagram. Eu tive uma experiência daqui de Goiânia e consegui contato com eles lá. E a novidade da semana é que chegou aquela camisa nova, né, a retrô, a listrada. Então, para quem quiser adquirir essa camisa, tá lá na Loja Nação Proletária. R$125, divide no cartão, você consegue fazer transferência bancária, eles também entregam em casa. Um abraço para a galera da Nação Proletária, João, a todo mundo que está nos vendo aí. E amanhã, vamos para cima deles, Dragão. Valeu, DG. Lucas Oliva, suas despedidas, meu camarada, suas impressões, esperanças para amanhã. Essa camisa listrada que tá todo mundo dizendo é a camisa de 63 da Taça Brasil, que Ruita fez mais gol do que Pelé. É importante que todo torcedor proletário saiba disso. Campanha maravilhosa do Dragão. O Dragão era bicampeão estadual. O futebol tinha começado a se profissionalizar a partir da década de 60. Mas no mais, minha palavra final, Mike, aqui no Bancada, vai para Matheus Costa. Matheus Costa, estou com você. Amanhã, inteligência, estratégia de jogo. Não deixe o Avaí com a bola, que os caras são casca grossa. Então, vamos rodar essa bola e fazer uma estratégia para a gente aproveitar muito o segundo tempo. Porque esse time do Avaí, ele cai no segundo tempo, porque só tem vovô lá. Mas se deixar os vovô com a bola, eles vão complicar para a gente. No mais, toda sorte para o elenco proletário, que quem entra com determinação, força, velocidade, entrega, a gente parir a segunda vitória, passar o Avaí e ter uma semana tranquila para preparar o time contra o Guarani. Um abraço a todos, um beijo no coração e vamos à vitória nessa terça-feira. Valeu, Lucão, Lucas Rizek, mandando seu recado para Matheus Costa. Daniel, suas despedidas, meu camarada, suas impressões. Uma boa noite a todos que nos acompanham, aos amigos, né? Uma noite de bons sonhos e que nossos sonhos amanhã sejam realizados, né? Eu tenho boas expectativas que amanhã a gente vai dormir bem feliz para compensar a tenebrosa terça-feira passada, né? Que foi de insônia, né? Mas as minhas expectativas são muito boas para amanhã. Espero ver, como já disse, espero ver a estreia de Tan e que o time flua muito bem, que saia com uma vitória bem convincente, bem razoável em campo. Venha, filho. Um voo de brigadeiro. Um voo de brigadeiro. 2-0, 2-0 amanhã. Bora, Davizinho! Bora, Davi! Vou pegar o meu aqui. Quem entrou na live significa dizer que amanhã vai ser bom. Ó, o sobrinho de Fernandinho também tá aí, o Lucas Gaiato. Eita, Mudinho! O cachorrinho aí. Aê, Sebastião! Só assim pra conhecer Sebastião. Duas Sebastião. A goleta. Rapaz, essa geladeira de Fernandinho é Ruth, viu? Daquela defesa. Aqui gela bem, viu? É uma coisa, mas é aquela de 80. A bronca é limpar. Lucas Gato. Eu tenho um sobrinho chamado Lucas, e é um gato, né? Torcedor do Bahia, inclusive. Se for Luquinhas, meu sobrinho, um beijo. Tem alguém tem um sobrinho Lucas? Eu acho que ele tá. Então sou eu mesmo. Oi, tio, é Lucas. Isso, é Luquinhas mesmo. Um beijo, Lucas. Carla, suas despedidas, esperanças, impressões para amanhã. Então, né, gente, agradecer a todos e todas que nos acompanharam até aqui, pessoal aqui da live que participa e faz o nosso programa melhor, né, essa live mais descontraída. Dar as boas-vindas de volta a Matheus, né, que passou aí pela Covid e ficou um pouco doente e graças a Deus está aí de novo. Espero que, contrariando as expectativas, e mandando muito bem amanhã, colocando as peças certas, enfim, substituindo da forma que faça nosso time render mais. Expectativas para que amanhã a gente vá dormir tranquilo e feliz depois de uma vitória. E muito chateado, certo? Então, a minha expectativa, minhas impressões são essas. Oi, Tete e Carlinha, que não estão conseguindo dormir, toma uma dose de uísque antes, que vocês vão dormir bem. Mandou. Esse meu mascote também hoje, viu? Meu mascotezinho. Olha, meu Deus. Depois a gente vai fazer bancada pet. O que você tá fazendo com esse animal? Amanhã é 3-0 para nossa comida. Parar de comentar o tempo todo. Eu apoio. Apoia essa ideia de Vitinho. 3-0 ainda será bem-vinda. 3-0 é uma coisa que eu nunca imaginaria nem nos meus melhores sonhos, sinceramente. Eu nem lembro, eu tô igual ao meme da senhorinha do Titanic, já faz 80 anos. Eu acho que o 3-0 que eu me lembro foi contra a Imperatriz, não? Ano passado. 3-1. Esse ano não. Teve, acho que contra o América de Pedrinhas. todo poderoso sim. América de Pedrinhas, por favor, respeito. Sim, é verdade. Pois é, esqueci, desculpa. Mandar um salve aqui pra galera que nos acompanhou nessa live, né? Que comentou no chat, pelo menos. Luiz Evangelista, Adriano de Araújo. Adriano, saudade de você no bancada, meu querido. Diogo Santos Santana, Vitinho, Danielma Martins, Alexandre Dantas, Márcio Dutra, André Henrique, Julinho Marcel, Oscar Hardman, Vitor Cardeal, Lucas Gato, meu sobrinho. E é isso. São essas as pessoas que comentaram. Você não aprendeu o nome lá do nick do rapaz, o like só FC, ele desistiu. Não, ele vai estar vendo depois. Vai estar vendo depois, vai estar vendo depois. Um abraço, like. Um abraço, like. Pronto. Antes das despedidas, antes da minha despedida, para a gente fechar o podcast, não esqueça de buscar sua camisa retrô lá na loja Lação Proletária, a camisa que foi envergada por Ruita, e sempre que você chegar lá, você diz, eu ouvi no bancada, quem sabe isso a gente pode até conseguir um desconto. 5% de desconto, 5% de desconto. Eu ouvi no bancada. Calma, João disse que dá 5%. Chega lá dizendo, eu vivo no bancada, faz propaganda da gente, quem sabe a gente consegue algo melhor. E tá sempre acompanhando a gente. Se inscreve lá no nosso grupo do WhatsApp para receber as notificações e assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Bancada Azulina. É isso, pessoal. Da minha parte, eu espero que amanhã seja um jogo tranquilo, nunca é, né? Porque quando o Jefferson for pegar a primeira bola que toca para trás, eu já vou ficar nervoso. Já fica. Então, tranquilo nunca é. Mas espero que amanhã venha, a gente consiga vencer, consiga os 3 pontos, porque a gente tá sabendo aí como vai ser longo e difícil essa caminhada para manutenção na Série B, e a gente não pode se dar o luxo de ficar tantas rodadas sem vencer. A gente venceu contra o Vitória, mas de lá para cá já aconteceram 2 jogos, a gente precisa voltar a ganhar, principalmente aqui no Batistão. É isso, pessoal, muito obrigado a todos e a todas, saudações proletárias e fui!